CD 20. Janete chacoalhou Orfeu incrédula. Não era possível. Os malditos estavam ali, dentro da caverna. Se tivesse um coração vivo, o daquela vampira lhe estaria saltando pela boca. Para os outros vampiros, era raro despertar no meio do transe antes do pôr do sol. No entanto, Janete gozava dessa vantagem. Eventualmente, abria os olhos e passava os olhos pela caverna escura, observando os irmãos de Covil recolhidos, aguardando a escuridão para sair à caça. Mas dessa vez foi diferente. Seus ouvidos, acostumados aos barulhos imutáveis do covil, eram surpreendidos por barulho de passos e vozes estranhas. Desconhecendo os invasores, chegou a pensar que algum maluco incauto cogitara fazer da gruta abrigo para a noite que se aproximava. Chegara a passar a língua sobre os caninos pontiagudos, experimentando mentalmente o gosto do sangue vivo descendo pela garganta. Sangue caçado era muitas vezes mais saboroso que o sangue frio dos corpos estocados no fundo do covil. Não iria matá-los de pronto, iria observá-los sorrateiramente. Contaria quantos eram e deixaria o poente se aproximar o máximo possível. Talvez se revelasse, faltando alguns minutos para o pôr do sol. Isso agitaria mais a refeição, fazendo-os fugirem disparada pela floresta, fazendo-os acelerar o coração. Iriam gritar de desespero quando sentissem suas unhas afiadas, como cacos de vidro cortando a pele. Iriam tremer ao ver seus dentes pontiagudos. Faria isso. Tinha decidido naquele instante apenas espiar. Janete esgueirou-se, caminhando sem fazer barulho, subindo pelas reentrâncias da rocha que formava a caverna, subindo pelas paredes feito aranha. Tinha chegado a uma nova galeria de onde ouvia as vozes. Quieta, silenciosa feito uma aranha, inspirou fundo, colhendo o odor de querosene. A luz tremeluzente aproximava-se por um dos corredores entalhados na pedra. Foi essa a primeira estranheza que notou, assumindo uma postura defensiva imediatamente. Que merda era aquela? Os incautos viajantes não estavam na boca da caverna. Se a luz de uma tocha vinha no corredor à sua frente, significava que tinham passado da gruta da entrada e tinham encontrado o primeiro corredor escavado e já tinham passado por duas galerias subterrâneas. Tinham passado por pelo menos 6 dúzias de vampiros. Só podia significar uma coisa. Eram bentos que vinham ali, bentos buscando o rio de sangue que jazia no fundo do covil. Janete recuou por corredores e galerias, retornando para a que lhe servia de dormitório. Só ela e Orfeu repousavam ali. Olhou para o amigo caçador recostado a uma cavidade. Passavam as horas de transe em pé, como duas estátuas vigilantes, guardando as centenas de corpos que eram guardados naquele cômodo. Janete chamou o parceiro. Ele não se moveu. O transe era pesado para a grande maioria dos de sua espécie. Postou-se à sua frente e chacoalhou-o. Nada. Virou-se para a passagem da galeria. Ainda estavam em outro pavilhão, mas logo chegariam ali. Só havia um caminho para deixarem a gruta, que era passando pelos invasores. Tinha conseguido distinguir ao menos 15 vozes diferentes. Teriam mais soldados do que isso? Quantos bentos? Olhou para Orfeu e deu um novo tranco no amigo. Dessa vez, o vampiro abriu os olhos. Orfeu sentia-se tonto. Era horrível ser despertado no meio do transe. O vampiro estava atordoado e mal conseguiu distinguir o vulto à sua frente. Arreganhou a boca, exibindo as presas. Janete agarrou Orfeu pelos colarinhos negros e esfarrapados e retirou-o da reentrância na pedra, levando-o ao chão, caindo sobre os corpos adormecidos. Guarde esses dentes, Orfeu, sou eu. O vampiro reconheceu a voz da amiga. Seus olhos acenderam como brasas. O que está acontecendo? Por que me chama antes da hora? Sei que não gosta, Orfeu, mas a urgência é grande, pode crer. Orfeu apagou os olhos cintilantes. Passou a mão sobre o corpo de uma adormecida que lhe estava próxima. Passou a mão pelo pescoço ressequido. Vozes chegaram a seu ouvido. Olhou para Janete, que fitava apreensiva a passagem para o salão de pedra onde se encontravam. Que é isso? Que vozes são essas? É esse o problema, Orfeu. Eles estão vindo para cá. Eles quem? Soldados. Ah, essa é boa. Soldados dentro do covil? Pelo menos 15. 15 é pouco. Vamos comê-los. Janete olhou para o amigo. Não vê que há algo diferente acontecendo? Eles não seriam doidos de entrar num covil mesmo durante o dia. Estão matando nossos irmãos. Querem o rio de sangue. Então vamos atacá-los. Acabamos com essa festa, disse o vampiro inflamando-se impetuoso. Não vamos atacar, vamos observar primeiro. Temos de saber quantos são para tramar. Podemos com eles, Janete. Juntos já matamos um bando de 26 soldados. Vamos observar. O vampiro concordou com um movimento de cabeça. A dupla passou por cima do amontoado de corpos da última galeria da caverna. Esgueiraram-se pelo corredor estreito de pedra. Nenhum irmão dormia ali, o que era normal. Alcançaram a outra galeria. Agarraram-se nas saliências das rochas e escalaram silenciosamente a parede da caverna. Era uma galeria enorme, com 10 metros de altura. Percebendo a luminosidade das tochas vinda pelo corredor, subiram mais, embrenhando-se nas estalactites, ocultando ao máximo seus corpos envoltos em roupas negras e velhas. O silêncio ganhou a galeria. Gotículas d'água desprendiam-se das pontas das estalactites e respingavam sobre os corpos dos adormecidos. A luz tremeluzente das tochas intensificou-se. 5 soldados chegaram ao salão de pedra. Orfeu sorriu para Janete, mostrando a mão espalmada, indicando que eram 5. O sorriso era para encorajar a mulher e dizer que seria fácil dar cabo daquele bando. Mais barulho vindo da fenda. Mais 15 soldados passaram e começaram a descer para a parte mais funda do salão. No meio desses 15, 5 bentos, com seus peitos prateados e espadas desembainhadas e sujas de sangue negro. O sorriso de Orfeu sumiu e suas unhas cravaram mais firme na pedra com medo de escorregar e denunciar sua posição. Janete também engoliu em seco. 5 bentos. 5! Deus! Eles iriam acabar com todos eles. Provavelmente todos os outros do covil já tinham ido para o escambau. Lá embaixo, Bento Amintas franziu o cenho, incomodado. Ergueu a tocha acima da cabeça e olhou para o alto da caverna. Odeio esse cheiro de vampiro, ralhou, passando os olhos pelas estalactites. Ah, cheiro de vampiro é o que não vai faltar hoje, Amintas, brincou Sinatra. Quantos você já matou, quis saber Carlos. Amintas olhou para Carlos e deu de ombros. Até onde contei, uns 20. Carlos ergueu mais sua tocha, iluminando até o fim da galeria. Centenas de corpos empilhados, jogados de qualquer jeito, uns sobre os outros. Um cheiro horrível entrava pelo nariz. Uma mistura de carniça com azedume. Difícil de suportar. Santo Deus, exclamou o soldado, tem umas 200 pessoas aqui nessa galeria. Se juntarmos com as outras, acho que salvaremos mais de 2.000 almas nessa operação. Todos concordaram com Sinatra. Vamos começar a carregar os dessa galeria. Se não começarmos logo, não terminaremos antes do pôr do sol. Ainda tem muito trabalho, lembrou Amintas. Vou com os outros bentos na frente. Temos de saber onde essa caverna acaba e se tem mais vampiros aqui dentro. O ambiente ainda não está seguro. Amintas novamente levantou os olhos para as estalactites. Moveu a tocha, mudando as sombras de posição. Sentia-se observado, o que era improvável. Todos os vampiros que tinham decapitado estavam em transe vampírico. Nenhum deles estava preparado para a invasão. Mesmo que o Bento ficasse de olhos grudados no teto da galeria, Janete e Orfeu não seriam vistos. A vampira tinha chamado o parceiro e, com cautela, aproveitaram a distração dos homens examinando os adormecidos, conseguindo voltar silenciosamente para a fenda ao fundo do salão de pedra e arrastaram-se novamente para o último cômodo da caverna. Aquele ali também estava abarrotado de gente adormecida. Foram para o fundo, agitados e temerosos. O que vai ser agora, Janete? Não temos por onde sair. Estamos fodidos. A vampira franziu o cenho e exibiu as presas, soltando um grunhido gutural entre dentes. Ouviu o maldito? Diz que matou mais de 20. E ele é apenas um. Os outros devem ter acabado com o resto dos nossos. Eles virão para cá, Janete. Temos de nos preparar para o combate. Não vou deixar-me apanhar de graça. Você fica aqui no fundo e eu ficarei acima da boca do corredor. Quando aquele Bento velho entrar aqui, acabo com ele. Você pega o próximo. Lutamos o quanto aguentarmos. Rasgaremos a garganta dos desgraçados. Seremos mortos. Ha, ha, ha, riu em voz baixa o parceiro. Janete franziu a testa, consternada. Do que ri, Orfeu? Mortos já estamos, querida. Ele apanhou a mão da vampira e a espalmou sobre seu peito. Vê, meu coração não bate. Não é hora para brincadeiras, Orfeu. O vampiro baixou a cabeça. Sua expressão mudara completamente. Que foi, criatura? Que cara é essa? As luzes das tochas chegavam pela abertura. Amintas e os demais bentos estavam vindo. Que foi, Orfeu? Tire a roupa. Quê? Tire a roupa, Janete. A garota sorriu. Não temos tempo para brincadeiras eróticas agora, meu amigo. Não é nada disso. Não temos tempo para pensar em outra coisa, rebateu o rapaz vampiro, livrando-se de seus trapos velhos e escuros, ficando nu rapidamente. Vendo o tremeluzir das tochas quase alcançando o salão, Janete repetiu o gesto, ficando completamente nua. Rios de sangue, murmurou o rapaz vampiro. Janete, incrédula, viu Orfeu abrir caminho na pilha de corpos, escavando entre os adormecidos e misturando-se a eles, ficando debaixo de uma porção de gente que parecia morta. Abriu um sorriso, exibindo suas presas. O plano era estúpido, mas poderia dar certo. Se ficassem entre os adormecidos, quando os soldados chegassem, talvez os tomassem por humanos. Não lhes fariam mal algum. Não lhes arrancariam a cabeça com espadas de prata empunhadas por bentos. Viveriam. Viveriam para dar o troco. A destruição de seus irmãos não passaria impune. Bento Vicente avisou Duque do horário. A luz do sol vinha baixando e em pouco tempo seria noite. Duque foi até Gabriel, o soldado salvo na Teodoro Sampaio, que agora guardava o equipamento de rádio e pediu que abrisse comunicação com a barreira do inferno. Sempre de prontidão, Franjinha respondeu do CLBI. Duque apanhou o comunicador do rádio e instruiu. Franja, estamos carregando duas carretas com adormecidos. Uma está em trânsito, voltando de São Vítor para cá, para a última carga. Entendido. Estamos na mesma posição do último contato, só quero que você não desgrude desse rádio de agora em diante. Deixe Tupã em alerta. O sol está baixando. Isso mesmo, meu amigo, o sol está indo embora. Lucas, Amintas e os demais varreram a caverna de cabo a rabo, mas eu estou com um pressentimento ruim. Quando anoitecer, podemos ter surpresas por aqui. Se formos cercados, mande sol sobre nossas cabeças. Pode deixar, meu amigo, estou com vocês na tela e não desgrudo. Na barreira do inferno, Marco Franjinha olhou para o lado e depois para a grande tela. Explicou rapidamente a seus assistentes, Tânia e Everton, como manter o satélite 1 com sua objetiva acompanhando o movimento das tropas. Os códigos desse satélite só eu tenho por enquanto. Assim que vocês se familiarizarem com os procedimentos, darei acesso a vocês dois. Everton sorriu. Tânia nem desviou o olhar, continuando a contemplar deslumbrada o acampamento no interior de São Paulo. Em São Vítor, a enfermeira Marisa bateu na porta do consultório de Ana. A médica não estava em sua mesa. A enfermeira arqueou as sobrancelhas e balançou o envelopinho que trazia nas mãos. Ouviu um barulho vindo de uma porta lateral, depois o som da descarga. Ana saiu pálida, com uma mão na barriga e outra na boca. — Tudo bem? Ana assustou-se com a presença da colega de trabalho e levantou a cabeça rapidamente. — Quer ajuda? — Não, estou só um pouco indisposta. — Indisposta? Indisposta como? Tipo vômitos e náuseas constantes? Ana aqueceu e deixou o peso do corpo cair em sua cadeira estofada de couro. Acho que nem precisamos ler isso aqui, não é mesmo? A médica olhou para a enfermeira que, sorridente, balançava um envelope branco na mão. Que é isso? O resultado, o seu resultado. Marisa estendeu o envelope para Ana, que o abriu rapidamente. Desdobrou a folha escrita à caneta. Não queria ler seu nome nem ler sua idade. Queria o resultado. Resultado positivo. Estou grávida do Lucas, estou grávida, Marisa. Eu já sabia. Ana soltou um grito de felicidade e colocou o resultado sobre a mesa. Inspirou fundo e correu para o banheiro de novo. Gabriel abriu a barraca e introduziu a cabeça. — Senhor? Lucas sobressaltou-se, pois acabava de adormecer. — Diz, Gabriel. — Tem uma pessoa no rádio querendo falar com o senhor. — Vou num instante. Quando Lucas chegou à cabana do rádio, foi direcionado a uma cadeira de madeira. Tomou o microfone do aparelho nas mãos e pressionou um botão vermelho para falar. — Aqui é Lucas na escuta. Prossiga. Silêncio por um momento. Oi, Lucas. O guerreiro surpreendeu-se. Apesar da distorção por conta do rádio, reconheceu a voz. Ana, desculpe-me pela hora, meu amor, mas tinha de falar com você. O que aconteceu? Você está bem? Estamos bem. Espero que você esteja sentado. Vamos ter um bebê, Lucas. Eu estou grávida, revelou a voz, cheia de alegria e emoção da médica. Agora o estamos fazia sentido para Lucas. Ana, eu nem sei o que dizer. Está feliz com a notícia? Não está? Estou, Ana, só fiquei surpreso. Ainda estou meio tonto de sono e não esperava. Cuida bem da retaguarda nas batalhas, meu amor. Agora, além de mim, você tem um bebê para quem voltar. Para quando é o bebê? Estou entrando no segundo mês, como a maioria das minhas pacientes. Faltam 7 meses. Tudo correndo bem, faltam 7 meses. Você está bem? Só ando enjoada pra caramba, mas isso é super normal. Ana, eu te amo.